Caetá, Bahia. FM 87,9, a rádio que contagia com alegria. Patos FM 8:12. Sai de bomba! Original! Aí, mulher! DJ Xarope! Jane, telefone 33 53 26 43. Chegou a novidade que eu preciso te contar. A brisa chegou pro seu celular. Tu sabe onde ela chega, a brisa bota pra voar. Você vai ficar on em todo lugar. On no estádio, on na estrada e no meio da multidão. Você vai ficar on até no show do Safadão. Chegou pro seu celular. Alô, deixa o mundo saber que a brisa chegou pra você voar no 5G. Alô, e pode espalhar que a brisa chegou pro seu celular. Alô, deixa o mundo saber que a brisa chegou pra você voar no 5G. E eu digo, vai 5G, vai 5G. Todo mundo on, eu a brisa e você. Vai 5G, vai 5G. Todo mundo on, a brisa e você. A festa começa agora. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. mundo jogasse a mãozinha lá em cima a partir de agora pra ficar bonito, pra aparecer no nosso DVD. Todo mundo com a mãozinha lá em cima, pro um lado, pro outro, pro um lado, pro outro. Tá lindo demais. E aí, parceiro? Um, dois, três, vai! Ah, César Neto e Cristiano, acústico, rapaz! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene. Assim ó, ô beijando. Abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina.